Lima Delta Lima, por gentileza, faça um check. Ah, agora sim. Agora sim estou copiando o modo alfa do Lima Delta Lima, guarde transferência junto à torre para o cruzamento do campo. Voo 755, está pronto? A linha decola da 10, 1089, 755. Delta Lima, informe visual com aeródromo. Delta Lima, já está pronta para o Itapuã, informará visual com aeródromo. Da tribe para puxa, funcionamento. Tripe confirme, está no passo 3. Afirmativo, senhorita. Autorizado, chame táxi. Fala para o táxi em 415. Feito Lima, Delta Lima. Ok, chamar a torre para cruzamento, Delta Lima. Salvador, boa tarde, estou falando de Lima Delta Lima. Lima Delta Lima, boa tarde, ciente do seu tráfego. Reportar vertical do farol de Itapuã. Reportar vertical do Itapuã, Delta para o controle. É 143, contato a sua identificação, autorizado chegada a bom, desce inicialmente para o nível 050, ajustou o time, estou no 0, ou no 0, vigilância e radar. Autorizado o cruzamento, Lima Delta Lima. Reporte ou concluí-lo? Reportará quando concluído, Delta Lima. Confirme para o controle. Muito boa tarde, é o gol 1755. 1755, contato radar. Super nível 360, perfil da El. 360, perfil da El, gol 1755. Salvador, tripe 5415 com 27 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna por seguro para o táxi. o POB, Trip. 2727 a bordo. Copiado, Índia. Prossegue em frente, Índia e Alfa, ponto de espera, torno no 86, estado no 010. Através do pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, 118, decimal 6, Trip 5495. Boa Páscoa para vocês. Igualmente, bom voo. Taxia Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera Chama Torre, em 1986, ajustado no 010-3145. Taxi de Alfa, Torre, Índia e Alfa, ponto de espera 5 da Trip, no ponto de espera da 1-0. A linha mantém 1-0, 5-4, 1-5. A linha lá e mantém 5-4, 1-5. Efeito o cruzamento, já no seu setor norte, Lima, Delta Lima. O Delta Lima efetuará pouso nessa região ou sobrevoa apenas? Efetuará pouso e corte em busca-vida lá de frente. Busca-vida, sente. Reporte na vertical então da localidade lá, o Lima, Delta Lima. Reportará na final, Delta Lima. Grato. 567, boa tarde, Brasília, autorizado 360 via Pêndulo 17. Decola 10, direita, arbora, elefa é a saída. Controle opera em 119, decimal 35. Aciona 5136 no transponder, cotejo. O vento 100 com 10 nós, tem decolagem autorizada da 10, trip 5415. Autorizado decolagem para 5415, grato. Correto, então, quando produção e puxa acionamento, forma o gate? Copiado. Fala, Salvador. Boa tarde, boa noite, 5-6, daí vamos lá. 5-6, boa tarde, Recife 390, está autorizado via Upper Whiskey 5-8. Decola 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle Salvador, opera em 119, decimal 35, aciona 5134, cotejo. Curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Final 3, só controle 5134, o transponder, voo no 856. Correto, no 856, quando transição em posicionamento, forma gate. Posição 8. Copiado. Paulo Salvador, boa tarde, Azul 4206, autorização Recife 370. Autorizado Recife 370, via para o ISC 58, decola 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aru, controle opera em 119, decimal 35, aciona 5133 no transponder, cotejo. Autorizado 370, Recife, Puca, Aracaju, saída pela 10, curva esquerda, 1935, controle, 5133, transponder Azul 4206. Correto, Azul, quando produção e posicionamento no 03. Chamar Azul 403. 5415 da Trip, foi direto da El. Voando direto da El, 5415. Que manter-se posição devido ao tráfego na mesma saída. Estou aguardando a liberação para sua decolagem. Quem mantém a posição inicialmente? Guardando, 3, 1, 4. No 5, vou direto Ilhéus. Direto Ilhéus, 5415, muito agradecido. Bona 755, passo nível 1200. Chama o centro Recife, frequência 13325, até 125, no boa viagem. Agora com Recife no 3325, alternado 1251, no 755, tá bom, obrigado e uma boa tarde. No 45 deverá manter a reta de decolagem da pista 10 até estabelecer contato com o controle. Tem livre decolagem 10, uma centena com 8 nós, 3145. Livre decolagem, manter o contato após e a reta agora. Mantenha a reta e seu contato com o controle, 3145. Boa tarde. Estabilizado, 601. Sete aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186, daqui a pouco. Tem 143, desça para 2000 pés, altímetro 011, informe localizador. 601, tá 3 milhas de terra. 601, boa tarde, continue na aproximação, pista 10, vento 110 graus com 8 nós, 1601. Gente, 601. 3145, decolou os 26, controle em 1935, boa tarde. Boa, 1935, 3145. Alfa Tango, prossegue. Confirme o transponder acionado. Fique transponde para 0233, mantenha 500 pés, informe passando fora da barra. Passou externo, vai estar travado, 601. O 601 tem livre pouso na pista no 0, o vento de 110 graus com 8 nós, 1601. Tem livre pouso, 601. Está 3400. Autorizado, some táxi. Charlie, Alfa, Tango, controle? Tem posição? Autorizado, chame táxi. Autorizado, Luno 0, chame táxi. Solos 30, libera a direita. Chame solo, frequência 1219. Direita, solo 219, boa. Solo Salvador, boa tarde, gol 601, desvona essa escuta. Boa tarde, prossegue Alfa e irá aguardar antes da Juliette. Alfa, aguarda antes da Juliette, 601. Meu chané 6143, desse, chame agora a tua 1086, complete o procedimento. Bom pouso. Obrigado, até daqui a pouco. Meu 1-43, boa, avistado, cheque trem de pouso, vento 110 graus com 8 nós, meu 1-43. Meu 1-43 já vai abaixar. Travado, Livre pouso 1-0, 110 graus com 8 nós, 6143. Livre pouso, Xenai 6143. 206-833-45, Marcelo. Copiado via Índia e Alfa, e no ponto de espera chama a torre, 1-186, azul China 0, 1-1, agora bom voo, azul 4206. 11, aqui uma 286, azul 4206, boa tarde, boa tarde. Gol 601 no Juliette até o 04. Juliette até o 04, 601. Fala, gol no 856, para posto, para mais posição 8. 108 irá aguardar no 856, estamos no aguardo contra o táxi do Airbus da TAM e após o mesmo iremos autorizar. Após o TAM, está autorizado, gol no 856. Passa nível 170, chame centro Recife, frequência 13325, alterna 1251, na boa viagem. 3325251, grato, boa tarde, TAM 3145. Pois conforme a rota do plano, decola 1-0, a curva é à direita, saída da Eoleda Bridge. Controle Salvador, opera em 199, decimal 35, aciona 5144, Coteje. O controle 5144 no transponder web 6720. Correto, quando pronto, chame posicionamento no 07. Chama posicionamento 07, 6720. Confirmando a solicitação foi de alterar a posição para posterior pushback. Afirma, estou aguardando sua autorização. Livre acionamento na posição, aguardando o push no 856. Mantém cabeceira no 04206. Mantém no 04206. Está livre, Charlie, avançando. Tenerife 6143, solo 35. Ao livrar pista direita, solo 1219. 219, até daqui a pouco. Está 3567 com 85 a bordo, 4 horas e 20 alterna com fim. 567 copiado, prossegue via Pátio Índia e Alfa no ponto de espera torre no 86. Pátio Índia e Alfa de 86, obrigado. No 856, aguardando com a equipe de solo após passar os depois da TAN, livre pushback, chame táxi. Eu que após o passado com sucesso, autorizado por centramento, gol 1-9-5. Fala Salvador, esse ano é 6143. 6143, então, boa noite, prossegue na Alfa, irá aguardar antes da Juliette. Boa noite, Alfa, antes da Juliette, esse ano é 6143. Azul 4206, decolou os 37, chame controle em 11935, uma boa tarde. 1935, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4206. Meia, contato radar, surfa nível 370, perfil PUCA. Subindo 370 na PUCA, Azul 4206. No 43, aguardará antes da Juliette, após início do táxi do banho da Gol, o senhor vai prosseguir via Juliette para o 09. Ok, vai manter antes da Juliette, após o Gol, vai prosseguir via Juliette para o 09, chamé 61 no 43. Positivo. 354 no 5, a 52 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível 160, serviço radar terminado, chame agora controle Léo, frequência 1201, no boa viagem. Para o controle Léo, 1201, 54 no 5. Salvador, voo 156 para o táxi, 1228 a bordo, 3 horas e 20, alternando Salvador. Taxia via Pátio, Índia e Alfa, ponto espera, chama a torre, 1186, ajustado 1011, gol no 856. Pátio, Índia, Alfa, para ponto espera da 10, para o lado 86, ajuste 1011, gol 1856. Boa noite. Boa. No 43, observando o gol, prossegue Juliette até o 09. Ok, observando a passagem do gol, Juliette 09, esse não é meu. Sou de Salvador, boa tarde, OTAN 3567, cruzando 1800 metros. 3567, contato radar, super nível 360, perfil Arbor. 3567. Passou através do Arthur, Telemann. Gente, agora a torre, 186, bom pouso, já é importante. 186, grato, bom trabalho aí, boa noite. Boa pasta. Já é importante. Romel, já é importante. Fala Sotango, boa noite. Direto, pátio da bata, estou autorizado, presente, aposto curta final. Pátio é BCA. Pátio, confirmando pátio 5, tá livre. Reporta no, na curta final, tiara votando. Curta final, chama o tiara votando. Corre, Salvador, boa noite, meia, pronto no ponto de cara da 1-0. Boa noite, com meia, boa noite, vento 1-0-0 grau, 089, autorizado a alinhar e decolar, pista no